o amor que sentimos por tudo e todos o tempo inteiro. É o rap sem freio, do primeiro ao derradeiro. São quatro diamantes, quatro rubis, quatro guerreiros. Vai gueto sem medo, como o gatilho e o dedo. Como suave é o veneno, só vê quem tá no sereno. São 9 anos, uma história, quatro parceiro negro. Na memória as derrotas, cada qual custou seu preço. Sem documento ileso, por amor, por momentos, por vocês todo o tempo. Sem descanso vai gueto, os caras tão tudo atento. Só mesmo em movimento, pra saber quem tá dentro. Vendo a pancada batendo, nossa arena estremecendo. Vocês no back vai, gueto organizado. Quatro diamantes, nova ordem vai. Firme e forte vai, tudo que é bom é sem pressa. Curte essa, é nossa cara, Joe.